Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Não precisamos ensinar que Deus é santo. Todos são conscientes, instintivamente conscientes que Deus é santo. O que precisamos ensinar é a graça, seu amor, a esperança que Ele dá. Mas se hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão? Amém. Nós todos temos o mesmo Pai Celestial e também temos a mesma Mãe, a graça. Amém. Portanto, sorria para o seu amigo e diga: nós somos filhos da mesma mãe ou você é filho de outra mãe? Diga. Se você não sabe do que estamos falando, nos referimos à história de Abraão e seus dois filhos, Ismael e Isaque. E a Bíblia diz em Gálatas 4, veja, a tipologia está em Gálatas 4, Ismael nasceu de uma outra mulher, e aquela mulher é um tipo do Monte Sinai, correto? Um tipo da lei, e a Bíblia diz que ela produz escravidão. Mas nós somos filhos da livre, nós como Isaque somos filhos de Sara, graça, amém? Assim Isaque e Ismael compartilham o mesmo pai, mas não a mesma mãe, amém? É surpreendente que a Bíblia diz que o filho que foi nascido da lei, que a mãe era lei, perseguiu aquele que era nascido da graça. Nunca é do outro jeito. E vai continuar sendo assim. Mas você sabia que Sara disse: manda embora a serva, expulse-a. Todo o sistema, expulse. Porque o filho da escrava não vai herdar com o meu filho, ela disse. E Deus disse para Abraão: escute o que ela diz. Deus estava ali. Amém? Deus não gosta de mistura. Você me escuta? Jesus disse assim: eu gostaria que vocês fossem quentes ou frios. Eu entendo a parte quente. Você está incendiado por Jesus, muito quente. Você entende? Mas frio, queria que fossem quentes ou queria que fossem frios? Essa parte eu não entendo. Frio significa o quê? Você não está estudando a Bíblia, não está orando, isso é frio. Mas, no contexto desses dois concertos, ele diz: gostaria que vocês fossem da graça ou completamente da lei. Porque se estiverem sob a lei, vocês vão se ajoelhar e buscar a importância da graça. Mas o que eu não suporto é a mornidão, a mistura. Tenho vontade de vomitar. Eu quero vomitar do meu ser, disse Jesus. Tenho vontade de cuspir fora da minha boca. Você já leu isso? Jesus disse que não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Não podemos comprometer a lei e a graça. Pastor, eu creio na graça, mas eu acho que às vezes precisa de um pouquinho de lei. Não existe espaço para essa mistura. Vocês me escutam? Quando eu estava no avião voando aqui para os Estados Unidos, Deus me falou sobre o ministério do pastor Joel. Eu tenho uma palavra do Senhor para você e eu disse que compartilharia com a igreja. E pela primeira vez eu comecei a ver João 3 e João 4 em justa posição, lado a lado. João 3 fala de Nicodemos que veio a Jesus à noite. João 4 fala da mulher samaritana no poço. E o Senhor me disse que muitas pessoas, e eu quero dizer pessoas que conhecem a Bíblia, que são teólogos, eles querem nos encaixar no molde deles. Querem colocar Joel numa forma. Em João 3 temos um erudito. Jesus chamou Nicodemos de mestre em Israel. Foi o que Jesus disse, você é um mestre em Israel. Não somente um fariseu, mas ele era um fariseu dos fariseus, um mestre. Um rabino mestre. Enquanto a mulher, sua única realização é ter tido 5 maridos. O interessante é que nós gostamos muito de usar o termo teológico nascer de novo. Mas Jesus só usou esse termo quando falou com Nicodemos. Ele não disse que a mulher tinha que nascer de novo. Outro fato é este. Com Nicodemos, Jesus falou a linguagem do Antigo Testamento, porque Jesus sabia que ele conhecia a Bíblia. Ele falou sobre como o Filho do Homem seria levantado na cruz, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, porque Jesus sabia que ele estava falando com um mestre. Mas para a mulher, ele falou a respeito da água que estava em frente dela. Ele usou o que estava em frente dela, usou uma lição prática. Na verdade, ele estava com muito tato, dizendo que ela estava bebendo dos poços errados. Mesmo que beba da água desse poço, você não vai ser satisfeita. Mas se você soubesse, mulher, quem é que está falando com você, você pediria e ele lhe daria águas vivas. Amém? Quando você analisa, você vê que ele não usou a palavra nascer de novo. Com ela, ele não usou o Antigo Testamento, usou uma ilustração prática. Esse é o ministério de Joel Osteen. Amém? O fato é que essa mulher foi a única a quem Jesus se revelou, além do cego que foi curado. Ela foi a única a quem Jesus se revelou como Messias. Não foi para Nicodemos. Foi para esta mulher. Ela disse, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos dizer todas as coisas. Jesus disse, sou eu o que falo contigo. Se analisarmos a nossa Bíblia, esse texto no original, vamos ver que ele falou isso. O eu sou é o que fala contigo. Eu sou. Com esse nome, Deus se revelou na sarça ardente. Se você pensar bem, essa mulher recebeu muito mais do que Nicodemos. E quando você fala sobre graça e esperança, eles dizem, isso é maravilhoso, amém. Isso é básico, mas é maravilhoso, você sabe disso. Essas foram as duas primeiras palavras que Nicodemos falou com Jesus quando ele veio procurá-lo à noite. E ele veio à noite porque não queria que ninguém o visse. Mas ele estava com fome, ele estava com sede, pela verdade que o libertaria. Ele veio a Jesus à noite e suas primeiras palavras foram, nós sabemos. Quando você encontra pessoas que são ortodoxos e teólogos, a primeira coisa que dizem é isso. Você não pode ensinar nada. Eles dizem, nós sabemos. Nós sabemos que a graça vem de Deus, amém. Mas, certo? E Nicodemos disse, tu és mestre vindo de Deus. E Jesus falou com ele dizendo, você deve nascer de novo. Imagine dizer a um homem que era bem instruído, era um rabino mestre em Israel, dizer para ele, tudo em você precisa nascer de novo. Ele não disse isso para a mulher no poço, que tinha 5 maridos, e que aquele com quem vivia não era seu marido. Em outras palavras, ela está vivendo em adultério e Jesus tratou-a com cortesia. Eu chamo isso de sanduíche divino. Ele a elogiou primeiro, falou a respeito do seu pecado e terminou o sanduíche com um elogio. Ele disse, vai, chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Olhou e disse, o primeiro elogio. Você disse bem, não tem marido. Bang. Porque você teve 5 maridos, aqui vem a revelação. E nisso você disse certo. Bem, uma outra fatia. Não é maravilhoso como o Senhor Jesus alcança as pessoas? Por que ele teve que revelar o pecado dela? O fato é esse. Se ele não revelasse o pecado dela, fazendo-a ciente de que ele a conhecia, ela nunca se sentiria amada e que o Senhor a amava. Porque ela pensava, ele não conhece a respeito da minha vida, por isso ele me ama. Se ele soubesse quem eu sou, ele não me amaria. Mas quando o Senhor revela os seus pecados e que conhece tudo sobre você e assim mesmo ele lhe ama, ele estava falando assim com ela. Você sabe por que Jesus foi tão forte com a hipocrisia? Eu perguntei, Senhor, por que o Senhor é tão forte com a hipocrisia? E o Senhor me disse, porque, filho, eu amo as pessoas. Algo que ele não suporta a hipocrisia, por isso ele é tão duro contra a hipocrisia, porque a hipocrisia é tentar ser alguém que você não é. Se você tenta ser alguém que você não é, mesmo que seja no primeiro dia de namoro, você tenta ser alguém que você não é, mesmo se essa pessoa se apaixona por você, você nunca vai se sentir amado. Porque você não vai ter certeza que essa pessoa ama você. Em algum momento no relacionamento você tem que ser você. Mostra quem você é, mas mostra o lado bom. Entendeu? Mostre o seu lado melhor. Amém? Mas o fato é esse. Quando você sabe que uma pessoa sabe tudo sobre você e mesmo assim ama você, aí você se sente amado. Jesus estava trazendo essa mulher para essa experiência. Ele sabia tudo sobre ela e ainda assim amava. Pense sobre isso. Ela estava tão feliz que ele era o Messias, que ela deixou o balde de água. Quem precisa de um balde quando você tem um poço? Dentro de você, fluindo para a vida eterna. Ela deixou tudo e foi para a cidade. Veja bem, ela veio sozinha para o poço e era meio-dia. Habitualmente as mulheres iam buscar água de manhã quando estava frio em Israel, correto? É muito quente em Israel ao meio-dia, mas ela não queria que os fofoqueiros a vissem lá. Ela era excluída, alienada, mas aqui, depois que ela encontrou Jesus, olhe que essa mulher introvertida, ela deixou tudo para trás e foi para a cidade e disse para a cidade inteira, venham ver o homem que disse tudo sobre a minha vida. Ela se tornou evangelista. No meio tempo, os discípulos de Jesus foram comprar comida e voltaram no McDonald's ou outra lanchonete. E eles falaram para Jesus, trouxemos comida, Senhor. E o Senhor disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E ele estava restaurado. Quando eles saíram, Jesus, em sua humanidade, ele estava cansado, sentado no poço, quando eles saíram. Agora, quando eles voltaram, ele estava revigorado, estava forte, como se ele tivesse comido. Sabe o que aconteceu? Uma pecadora veio e recebeu dele. Sempre que você vem, você recebe de Jesus, correto? E ele se sente reinvigorado. Se um homem extrai forças de um homem, ambos vão desmaiar. Se suas energias forem extraídas, mas o seu é diferente. Sempre que você tira dele, ele se torna mais forte. Veja, a essência da graça é suprir. A essência da lei é exigir. Sob qual você está vivendo? Você é orientado pela demanda ou pelo suprimento? Quando você enfrentar essa semana, você vai enfrentar abalado? Talvez você tenha grandes desafios para enfrentar, o seu patrão quer que você faça alguma coisa, seja o que for, você vai enfrentar se sentindo exigido? Você vai estar estressado, você vai estar deprimido, mas se você olhar e disser, o suprimento vai estar lá, o suprimento vai estar lá. Seja orientado pelo suprimento, você entende que a graça é suprimento, a lei é exigência. Deus exige do homem, você não matará, você não fará isso, não fará aquilo. Graça supre a justiça para que o homem receba. Amém? Assim, Jesus no poço, mesmo cansado, possui uma plenitude que vai além da humanidade para que você tire dele. E se alguém tira dele,